criança feliz, feliz a cantar, alegre a embalar seu sonho infantil. Ó meu presidente que gosta da gente, olhai as crianças que vivem decente, porque o governo não está nem aí pra criança, esperança que quer sorrir, brincar, não é pedir demais, ou é? Sorrir, brincar, não é pedir demais, ou é?